15. Weiß. Bręku. Abendkleid. O vestido de noite. Schwarz. Preto. Gelb. Amarelo. Rot. Vermelho. Grün. Verde. Himmel. O céu. Esskastanie, castanha. A castanha. Brown. Castanho. Katze. O gato. Grau. Cinzento. Rosa. A rosa. Rosa. Cor-de-rosa. Orange. Cor-de-laranja.